Vem dançar, a música que eu fiz foi pra te ver dançar. No mágico balanço, o corpo a planejar, dançando sob a luz da lua. Vem dançar, a lua te convida, também quer dançar. Eu peço por favor pra você não parar, dançando sob a luz da lua. Alva estelar fascinante, é ver teu corpo lindo em pleno ar. Um instante, meus olhos brilham ao ver lá dançar. Yeah, yeah, yeah. Sob a luz da lua. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, dançando sob a luz da lua. Vem dançar, a música que eu fiz foi pra te ver dançar. No mágico balanço, o corpo a flamejar, dançando sob a luz da lua. Dançar, a lua te convida, também quer dançar. Eu peço por favor pra você não parar, dançando sob a luz da lua. Algo estelar fascinante, é ver teu corpo lindo e pelo ar. Um instante, meus olhos brilham ao ver lá dançar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dançando sob a luz da lua. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dançando sob a luz da lua. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.